Ô, mano, e aí, firmeza, mano? Firmeza total, rapaz. E aí, sumido, hein, tio? Ô, então, velho. Tava lembrando dos tempos das antigas, lá da nossa infância. Foi muita treta, hein? Pode crer, velho. Foi muito bom. Vou falar um pouco da minha missão, do que passei nessa vida e sei que não foi em vão. O 982 foi quando nasci. No interior de Sampa foi onde cresci e vivi. Filho de pai pedreiro e mãe dona de casa. Graças a Deus com muito orgulho e raça. Moleque que se aprontava bem cedo. O arame era de lei, no chinelo de dedo. Na escola grandes amizades eu tive. Dentro do meu coração muitas delas convivem. Depois da aula íamos roubar no mercado. Chocolate e bolachas, saco recado. Juntávamos latinha na maior paciência. E lá no fliperama era só competência. Mesmo sem dinheiro eu tirava uma onda. Moleque quando é novo você sabe que apronta. É isso aí meu irmão, essa é a minha missão. Pra frente sempre ignorando o não. Eu só contigo sim, acredite em mim. A tempestade está bem perto do fim. No corre da paz, pra quem corre atrás. Muito amor cada vez mais. Vivo um momento de glória, glória, na chegada da sua vitória, vitória. Colava no rolê com vários parceiros. Do skate ou do rap tinha que ser verdadeiro. Várias minas e vários lugares. Muitas horas perdidas em bares. Há mais de 20 anos duram amizades. Já cheguei nos 30, mó tranquilidade. Sigo em frente e sigo firmão. Trabalhando, estudando, curtindo e fazendo um som. A vida é uma linda poesia. Como diz o B.O., a gente corta em fatias. Lembra de tudo que a gente aprendeu. Das várias lições que a vida nos deu. Tivemos uma infância muito abençoada. Correndo à solta, não pegava nada. Lembro do passado e sinto saudade. Dessa grande viagem desde os 7 de idade. É isso aí meu irmão, essa é a minha missão. Pra frente sempre ignorando o não. Eu só contigo sim, acredite em mim. A tempestade está bem perto do fim. No corre da paz, pra quem corre atrás. Muito amor cada vez mais. Vivo um momento de glória, glória, na chegada da sua vitória, vitória. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Ajudava meu pai a levantar na mão a cidade. Muito cansativo e um corpo bem franzino. Aquilo era demais para um menino. De servente de pedreira, plantações de algodão. É um tudo ou nada na luta do pão. Vários anos fora da escola, mas não com a esperança jogada fora. Correndo contra o vento e o tempo, pensando que aquilo era só de momento. Daí chegou a tempestade e o desespero, pegando de vez meu grande herói verdadeiro. Como irmão mais velho tive que encarar todas as respostas do nosso lugar. Mas graças a Deus deu tudo certo pra mim. Espero que pra todos também seja assim. É isso aí meu irmão, essa é a minha missão. Pra frente sempre ignorando o não. Eu só contigo sim, acredite em mim. A tempestade está bem perto do fim. No corre da paz, pra quem corre atrás. Muito amor cada vez mais. E vivo um momento de glória, glória, na chegada da sua vitória, vitória, vitória.